عز وجل que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Peço testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Demos sequência à bela trajetória, história e biografia do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Como dissemos na semana passada, a pessoa mais nobre e importante que passou por essa terra. Falamos da sua adolescência, dos seus primeiros passos, da sua adolescência, da sua juventude, do seu casamento, até que ele recebeu a mensagem de Allah Azza wa Jalla, ordenando que ele iniciasse então a admoestar as pessoas e a convidá-las para a religião da verdade, que é a religião do Islã. Atendeu ao pedido ou à ordem de Allah, o mensageiro atendeu a ordem de Allah Azza wa Jalla e passou a partir daí de uma forma incessante, incansável, a convidar a todas as pessoas para o Islã, o pequeno e o grande, o homem e a mulher, o escravo e o livre, todos eles receberam a atenção do mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. E Allah orientou aqueles que ele quis orientar, e se desorientaram aqueles que quiseram se desorientar. A partir daí começou as pessoas a entrarem no Islã. Entre as primeiras pessoas que entraram no Islã, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, o amigo fiel do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E Abu Bakr então ele passou a convidar as pessoas para o Islã. Por intermédio de Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, se reverteram ao Islã e adentraram para a religião da verdade, Uthman ibn Affan, Talha, Sa'd ibn Abi Waqqas, todas as pessoas, esses quatro tiveram o nome mencionado pelo mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam como pessoas que estarão no paraíso. Entre as mulheres, claro, a esposa dele, Khadija, uma das primeiras a se converter ao Islã, o seu primo até então, Ali ibn Abi Talib, que era então jovem e morava na casa do mensageiro. A pessoa que servia o mensageiro, Zayd ibn Haritha, e também aquela pessoa que a Khadija levou o mensageiro para falar sobre a revelação, quando o mensageiro se preocupou, Waraq ibn Nawfal, também se converteu ao Islã. Dessa forma as pessoas foram adentrando a religião de Allah Azza wa Jalla. A maioria deles eram os menos favorecidos, os mais frágeis na sociedade da época. Foram torturados, foram perseguidos. A tortura chegava a algo que era insuportável. Algumas pessoas eram obrigadas a mencionar a palavra do kufr. E fizeram, só com a língua, lógico, mas fizeram de tão forte que era a tortura. Vocês sabem que nessa história Abu Jahl matou a Sumayya. A Sumayya é considerada no Islã a primeira mártir. O primeiro mártir do Islã é Sumayya. Tem o hadith do Rasul que fala do Ahlu Yasser, a família de Yasser, esposa do Yasser, a mãe do Ammar. O mensageiro então tinha alguns apoios ainda. Tinha o seu tio Abu Talib que apoiava ele. E as pessoas então, por respeito a Abu Talib, não se atreviam a atacar o mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Mas quando a inimizade é muito grande, e a tortura foi grande, e a perseguição enorme, e de tanto conflito, o mensageiro então permitiu que algumas pessoas fossem até uma localidade, um país na época chamado Al-Habasha, que hoje é a Etiópia, onde tinha ali um rei justo chamado Al-Najashi. Foram até lá, os primeiros que foram Uthman ibn Affan, casado com a Ruqayya, filha do Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Quando eles chegaram na Etiópia, fugindo do tormento e da perseguição e das torturas que existiam em Meca, o Najashi, que era o rei da época que comandava a Etiópia, foi generoso com eles, recepcionou eles bem e aceitou que eles ficassem junto a ele. Deu para eles toda a tranquilidade que eles necessitavam. Os Quraishitas em Mecca ficaram sabendo da história e mandaram duas pessoas para tentar reverter a situação. Mandaram Abdullah ibn Rabi'a e mandaram Amr ibn al-As com propina. Levem essa propina para o Habasha, deem para os ministros do rei, para quem sabe ele expulsa de novo os muçulmanos e eles voltam para cá, porque eles temiam que o Islã se expandesse. Se eles expulsarem os muçulmanos de Habasha, eles vão voltar para cá, nós vamos continuar torturando eles. Foram com a história de que a história que eles utilizaram, que os muçulmanos difamam Jesus. Essa notícia chegou para o rei e ele falou: é verdade que vocês estão dizendo que os muçulmanos estão defamando Jesus? E o Najashi, ele era cristão, pediu que os muçulmanos fossem até ele, fizeram uma reunião e falou para eles: o que vocês falam a respeito de Jesus? Jafar então foi e recitou versículos da Surata de Maria. Najashi escutou aquilo, ficou maravilhado com o que escutou. Ele era conhecedor das religiões, viu que aquilo não eram palavras normais, que aquilo sim são palavras divinas. Allah lhe delatou o peito para o Islã e se converteu secretamente ao Islã. E os Quraishitas voltaram com o plano deles sem ser concretizado. Em Meca, as pessoas começaram a entrar ao Islã pouco a pouco. Hamza também entrou no Islã, se reverteu ao Islã. E quando a verdade se expande, geralmente os maldosos atacam mais. Quando você vê o sucesso de uma verdade, pode ter certeza que muitas pessoas atacam essa verdade. Isso é uma regra geral. E quando o Islã começou a se expandir, os Quraishitas então fizeram um pacto, tipo uma constituição, um pacto de embargo, isolamento geral dos familiares do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam durante 3 anos. Que isolamento é esse? Que pacto é esse? Que embargo é esse? Embargo econômico, embargo social. Não podiam comprar, nem vender, nem conversar, nem casar, nenhuma das partes com a outra. Um embargo que durou 3 anos, e fizeram